mais um dia que acaba numa noite antes de ir dormir. Que tal espreitar a lua, brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas? Nós estamos lá. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Sinta-se bem. João Ferreira. Para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Aqui começa mais uma edição do Ao Canto da Lua, edição número 123. Espero que tenha passado uma ótima semana e que agora esteja pronto para mais uma hora de rádio. Mais uma hora em que vamos trazer canções que falam de amor. Aliás, como é habitual nestas edições do Ao Canto da Lua. Seja muito bem-vindo, vamos abrir hoje com os Anjos e recordar aqui uma das suas magníficas canções. Chama-se A Vida Fez-me Sonhar. Boa noite. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. O melhor de música a passar no Ao Canto da Lua, edição 123. Boa noite, obrigado por estar ligado a nós. Até à hora certa estamos por aqui na sua rádio com grandes canções, como por exemplo esta que acabamos de ouvir, na voz dos irmãos Rosado, os Anjos, o tema A Vida Fez-me Sonhar. Nesta semana, a nossa Lua está na fase nova. Pensamento para esta edição. Uma grama, do seu exemplo, valerá mais do que uma tonelada de conselhos.

sozinho, corro o destino às vezes sem querer. Talvez também queira cantar-te baixinho, dar-te o meu carinho e tudo esquecer. Eu sei que você de facto gosta de ouvir a música que vem do outro lado do Atlântico, por isso a trazemos todas as semanas ao nosso espaço. Ouvimos essa dupla sertaneja bem conhecida de todos nós, Zezé Di Camargo e Luciano, com o tema Faz Mais Uma Vez Comigo, e agora também Paulo Norte com Aprender a Ser Feliz. Na nossa efeméride desta semana falamos de Aquilino Ribeiro. We have before us the opportunity to forge. Efeméride semanal. Aquilino Gomes Ribeiro nasceu em Sernancelho, no Carregal, a 13 de setembro de 1885. Foi um escritor português. É considerado por alguns como um dos romancistas mais fecundos da primeira metade do século XX. Iniciou sua obra, em 1907, com o folhetim A Filha do Jardineiro e depois, em 1913, com os contos de Jardim das Tormentas e com o romance A Via Sinuosa. Em 1918, mantém a qualidade literária a maioria dos seus textos publicados com regularidade e êxito junto do público e da crítica. Foi um dos que foi implicado no regicídio de 1908. Aquilino Gomes Ribeiro morreu em Lisboa a 27 de maio de 1963. Hoje recordamo-lo no Alcântara da Lua, através de uma entrevista do Rádio Clube Português. Hoje tenho uma obra bastante vasta, que me vai... Era exatamente o que lhe queria perguntar. O que lhe parece o facto de ser dos raros escritores em Portugal que pode orgulhar-se de viver de ser escritor? Eu não percebia. O que lhe parece este facto de ser dos raros escritores em Portugal? Bem, eu acho que sim, que em Portugal isto está-se... É uma terra que tem 7 milhões, de 7 milhões deve haver 4, 5... 5 mil leitores, não é verdade, capaz de nos ajudar a esgotar uma obra, não é verdade? Eu tenho, de resto, alguns trabalhos, como A Via Sinuosa e O Romance da Raposa, que estão muito para lá, para os 20 mil, para aí. Então, pois é, mas nem todos os escritores se podem orgulhar disso. Bem, isto também pode ser uma questão de sorte, uma questão de... Eu nunca fui um... Nunca fiz assim uma propaganda desenfreada e desonesta. Eu nunca me fiz elogios a mim próprio. Mas, sim, o público não é tão... O público não é tão ingrato como se imagina. Aquilino Ribeiro, hoje recordado no Ao Canto da Lua, ele que falecia a 27 de maio de 1963. Ao Canto da Lua. Quero-te dizer, quero-te abraçar, quero-te levar para um lugar onde este momento nunca tenha fim. Ao Canto da Lua. Não queiras voltar para mim. Já não tenho. Melhores baladas. De manhã você acorda feliz, um sorriso que diz: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. E depois deste nosso habitual espaço, digo-lhe que na segunda parte, como sempre, trazemos também a nossa agenda semanal. Fique para ouvir. Para já, a música com Richard Marx. Sanity hangs by a thread. I lose my way, but still you seem to understand. Now and forever, I will be your man. Sometimes I just hold you, too caught up in me to see. I'm holding a fortune that heaven has given to me. I'll try to show you each and the Lua. queres ser a minha miúda, eu quero quem está a teu lado, que me olha sem olhar, como eu olho para ti. O amor anda no ar, quase sempre a fugir. Porque só ela eu guardei. Porque só ela mais ninguém. Toca aqui e toca lá, enlouquece os corações. Uma dor que sabe bem, carrossel de emoções. Quem eu amo não me quer, e se quer não me diz. Eu só quero essa mulher, mesmo se foge de mim. Porque só ela, só ela eu guardei. Porque só ela mais ninguém. Sempre o melhor da música com os UHF, porque só ela é este tema que acabamos de ouvir. Daqui a pouco, na segunda parte do Ao Canto da Lua, vamos trazer mais música, mas antes de lhe trazermos mais música, quero também dizer-lhe que pode sempre entrar em contacto connosco. Já sabe também como é que o pode fazer, através do Facebook. Se ainda não fez gosto na nossa página, nós dizemos isto todas as semanas, mas claro está, apenas tem um porquê, porque queremos que cada vez mais pessoas estejam ligadas a nós. Ora, como dizia eu, basta que vá ao Facebook, faça gosto, escreva Ao Canto da Lua, programa de rádio, certamente vai nos encontrar. Depois, a partir daí, vai também ficar a par de todas as nossas novidades. Digo-lhe ainda que pode também visitar o nosso site em www.facebook.com

Ora, aí está a música vinda do outro lado do Atlântico, como sempre, Alexandre Pires, bum bum bum, também a passar hoje no Ao Canto da Lua. Aproveite cada minuto desta vida, porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Por isso, aproveite-o da melhor forma. Ser esta canção, mais uma canção de despedida, mas é simplesmente uma oração, um louvor a Deus, um hino à vida. Vida que me quis abandonar, com o sol ao fim de cada tarde, mas com a família, um filho, um lar, milhões de amigos a rezar, o céu fez este milagre e voltei a viver. Voltei a sorrir e a cantar como cantava. Voltei a nascer, voltei mais feliz. Sou uma mulher abençoada e nunca voltei. Minha fé e esta fúria de viver. Hoje a nuvem negra já passou. Espinhos é cambraia. Com o amor dos meus e do Senhor e de quem não me abandonou, eu venci esta batalha e voltei a viver, voltei a sorrir e a cantar como cantava. Voltei a nascer, voltei mais feliz. Sou uma mulher abençoada e nunca vou perder minha fé e esta fúria de viver. E por muitos mais anos que eu viva, vou ter esta luz no meu olhar. Está a voz de Rebeca, ela que nos trouxe esta balada lindíssima, Voltei a Viver. Altura agora para trazermos a nossa habitual agenda. Agenda semanal. E E na nossa agenda esta semana dizemos-lhe que em Viana do Castelo vai estar Jorge Palma a 7 de junho no Centro Cultural de Viana do Castelo. É às 21h30, no dia 7 de junho, a entrada custa 10 euros. Em Bragança pode ver duas semicolcheias invertidas no dia 12 de junho, é no Central Pub de Bragança. Já no Porto pode ver o concerto com Anselmo Ralph a 13 de junho às 22 horas no Estádio do Bessa, no Porto. Os preços de entrada variam entre os 25, ou melhor, entre os 20 e os 25 euros. Em Estarreja pode ver Cuca Roseta no dia 21 de junho às 21h30, é no Cineteatro de Estarreja. A entrada custa 10 euros. Em Vila Real, Gisela João vai estar a 14 de junho no Teatro de Vila Real. A entrada é livre. Já em Castelo Branco pode ver Os Clã a 27 de junho no Cineteatro Avenida de Castelo Branco. Em Coimbra, O Live Tree Dance, a 5 de junho, no Salão Brasil. Já em Santarém, pode ver Pedra Brunhosa, a 7 de junho, no Centro Nacional de Exposições de Santarém. Em Lisboa, pode ver o concerto de Lura, no dia 12 de junho, às 21 horas. É no Centro Cultural de Belém. Os preços variam entre os 12 e os 32 euros. Em Vila de Rei, veja Mind the Gap, a 6 de junho, em Vila de Rei, como disse. Depois, em Reguengos de Monsaraz, temos uma sugestão para cinema. Pode ver o filme Má Vizinhança, a 8 de junho. É um filme para maiores de 12 anos. Já em Estremoz, até 6 de julho, veja a exposição de 30 fotografias alusivas ao processo produtivo de azeite realizada no Lagar do Guia. Em Setúbal, Ash is a Robot é no dia 14 de junho no Capricho Setubalense. Já em Mértola, veja Carminho a 20 de junho em Mértola. Depois, em Aljustrel, está marcado o concerto para os da Gift para o dia 14 de junho. Já em Faro, no Algarve, pode ver Architects and More Than a Thousand. É no dia 20 de junho, no Yacht Club de Faro. As entradas custam entre os 18 e os 24 euros. Em Ponta Delgada, marcado está esse grande concerto com Caetano Veloso para 2 de junho. É no Teatro Micaelense. Os preços de entrada variam entre os 30 e os 35 euros. Já na Madeira, está marcada uma conferência dedicada à pintora madeirense Encarnação Batista, patente ao público de 1 a 30 de junho. No dia 5 de junho, às 17 horas, marcada está uma sessão com a oradora Maria João Gamito. Acontece então esta exposição no Museu de Arte Contemporânea do Funchal. São estas então as sugestões que lhe deixamos esta semana. Agenda semanal. E agora voltamos à música para ouvirmos Tony Carreira e Natasha St-Pierre com Sullivan. Talvez tu penses que acabou, mas não. Apenas um descanso eu dou ao meu coração. Talvez tu penses que eu falhei, vais ver que um dia para ti voltarei para te dizer que tu serás para sempre o meu mar e a vela serei eu, deslizando ao teu sabor. Serás para sempre o meu luar, minha estrela no céu, sempre comigo onde eu for. E se te crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Je crois que je t'oublie. Écoute, ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent, parle-je, tu penses que je mudei. mas não. Esquecendo os beijos que eu te dei no teu coração. De comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi à l'instant. C'est comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Je l'ai suivi à l'instant. Au monde et au fond. Sous la vent. Ao canto da lua, as melhores baladas. Oh,